Podcast Bancada Azulina. Simbora, dragão! Simbora, torcida proletária! Alô, torcida... Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina de número 104, pré-jogo Confiança versus Juventude. Nunca mais a gente tinha feito um pré-jogo, né? Porque um jogo em cima do outro não dava nem tempo para gravar, mas hoje a gente teve um diazinho a mais, acabou que deu tempo para fazer o pré-jogo. Então, vamos aí dar uma analisada do que a gente precisa fazer para vencer o Juventude e seguir aí nossa saga nessa Série B. Para falar desse jogo e também do jogo anterior, a sapatada que a gente tomou do CSA, eu tô aqui com meu amigo Felipe Moura. E aí, Felipe, como é que você tá, meu camarada? Como tá a sua semana? Salve, salve, nação azulina. Felipe Moura falando aqui diretamente de Betim. Bicho, que dor de cabeça, viu? Que 5-1, filho dos raios esse aí. Mas é aquele negócio, né? Um dia depois do outro, a gente tá aí levantando a cabeça agora, o foco é no Juventude, vamos buscar os 3 pontos em casa. E é como eu falei na live com você aí, depois do jogo do Confiança, 1-0 é vitória, 1-0 é goleada e vamos que vamos. Valeu, Felipe! Pois é, cara, vamos que vamos. Para cima do Juventude, vencer esse jogo aí vai ser de suma importância. Junto comigo aqui também, Lucas Oliva. E aí, Lucão, como é que você tá, meu camarada? Como é que tá a sua semana? Salve, Mike, salve, Felipe. Rapaz, cabeça inchada também. Esse 5-1 aí foi tremendo. Também vamos pegar o Juventude, né? Também tô engasgado com o que aconteceu em Caxias do Sul. Vamos ver se o time reage nesse sábado e demonstra um poder de reação, porque foi uma coisa que eu levantei nas redes sociais. Foi muito estranha essa derrota de 5-1. Se fosse um 2-1, um 3-1, mas 5-1 e a apresentação que a defesa do Confiança teve é algo é um ponto muito fora da curva, né? Então, acho que esse sábado agora, contra o Juventude, a gente vai ter uma resposta para saber se foi realmente um ponto fora da curva e o time vai se recuperar, ou se o Confiança não conseguir a vitória em cima do Juventude, comprovar aí uma queda de rendimento do time do Danilo Paulista, Mike. Valeu, Lucão. Valeu. E fechando a bancada aqui comigo hoje, Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que você tá, meu camarada? Como tá a sua semana? Salve, salve, Mike. Eu também tô com o Felipe Moura aqui de Betinho. Não, sacanagem. Tô aqui nos estúdios móvel. O estúdio móvel é de Highlander, aqui do Marcos Freire 3, a capital do estado de Sergipe. A semana... Como é que a gente chama pior que horrível uma semana, Mike? Eu tenho até dificuldade. A palavra que eu consigo ter para descrever o que aconteceu é hecatombe. Foi um trem descarrilhado. Lucas falou em ponto fora da curva. Foi muito fora da curva, velho. Caímos na ribanceira. Pois é. Mas vamos lá, que sábado tudo recomeça, né? E o podcast Bancada Azulina é o melhor... Opa, o quê? Ainda bem que você não disse, vamos aguardar que sábado tem mais, que eu já pensei que era gol, misericórdia. Acorda, meu filho. Acorda que já são 5, opa, 5 horas da manhã. 5 já foram. Amigo, 5 foi foda. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragaodearacaju.com.br. Você também vai achar o podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no YouTube. O podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária, que fica ali na Galeria Espaço Noble, na rua Teófilo Otoni, no bairro 13 de Julho. Você também vai encontrar todos os produtos e toda a linha do Confiança na loja Nação Proletária pelo Instagram, instagram.com/NaçãoProletariaLoja, inclusive com vendas online. Não deixe lá de conferir presencialmente, online, da forma que você se sentir mais seguro, da forma que for mais confortável para você. Vamos lá fazer já que hoje é pré-jogo, né? Fazer o quadro clássico de Lucão, Atravessando a Bancada. E aí, Lucão, o que falar de Confiança 1, CSA 5. Que peia, cara. Desde junho de 2016, a gente não toma uma madeira dessa. A gente perdeu naquela oportunidade para o Remo, por 5-1. E aí, o que é que falar desse jogo? É um jogo raro, né? O Confiança é um time que goleia pouco e também sofre poucas goleadas. Eu estava aqui na casa de minha namorada, teve o aniversário da filha dela, ela ganhou uma camisa do Confiança, veio minha turma, que é os Casados Azulinos, chegou todo mundo aqui com camisa do Confiança, bolo do Confiança, bandeiras, balão azul, hino do Confiança. Olha, tava uma folia danada aqui com esse jogo do CSA. A sorte é que a menina depois dormiu e não viu a tragédia acontecer, né? No outro dia me perguntou... No outro dia, a menina me perguntou, tio Lucas, quanto é que foi o jogo? A gente perdeu, mas eu não relatei que foi de 5, né? Mas eu prestei atenção no jogo, a Confiança começou mal, o CSA estava bem positivo, só que aquelas coisas do futebol, mesmo Confiança estando ruim, o Confiança abre o placar com um gol legal e parece que é o mesmo bandeirinha de Caxias do Sul que assaltou a gente. Não, me corrijam se eu não estou enganado. Ah, gostei desse árbitro, tem futuro, viu? Não foi esse juiz, não. Esse daí já foi para Miami. Mas, aí o jogo muda, né? Porque se fosse 1-0 Confiança, aquele gol legal do Grigo, Confiança a história do jogo seria totalmente diferente. Então a arbitragem tem esse fator. Mas nada justifica, Mike, a atuação da zaga do Confiança. O Grigo perdido, teve um lance até que eu achei simbólico, que a bola veio, ele ficou com as duas mãos assim mostrando a bola, como se deixasse para alguém, não tinha ninguém. E aí ele se ligou que ele era o zagueiro e ele tinha que dar o combate, né? E o próprio Nirley, a pior atuação de Nirley com a camisa proletária disparada, cruzando sempre a bola perigosamente, de maneira displicente, errando passe, dando passe no pé do atacante, coisa ridícula. Jean também, muito... Aquele Jean que a gente conhece, né, gente? Que não passa segurança para a linha de zaga, não passa segurança para a torcida, só passa segurança para o atacante adversário, né? Que pode chutar, que ele vai se embananar um pouco com a bola. Então foi uma atuação terrível. Silva, que já vem ruim já de algum tempo, acho que já está merecendo um banco. Mas... do ponto positivo, eu vi um Confiança que em nenhum momento desistiu do jogo. Isso foi um ponto positivo. Eu vi o Confiança o tempo todo, era tomando gol e atacando, tomando gol e atacando. Então, se eu posso citar alguma coisa positiva nessa etacombi que aconteceu terça-feira, foi isso, né? Aquele Confiança que meteu 4 bolas na trave, que tentou, mas que tentava e o CSA chegava e metia gol. Então é isso, e eu abri até uma discussão, falei já aqui no início do podcast, né, nas redes sociais, no grupo lá do Facebook, que muitos torcedores tentaram normalizar essa derrota, dizendo que Flamengo já tomou de 5, Barcelona já tomou de 8, Brasil já tomou de 7, Alemanha já tomou de 6, mas eu me recusei a normalizar essa derrota do Confiança. Eu achei uma derrota tremenda, uma derrota anormal, e tentei abrir uma discussão sobre isso. Mas eu acho que já águas passadas. Vamos ver a resposta do time agora sábado. O Juventude vem do empate com o Oeste. Então, ou seja, vem de um vacilo, né? E espero que o elenco proletário consiga dar uma boa resposta dentro de campo. E como o Felipe sempre fala, 1-0 é goleada. E a gente já volta a... tirar essa nhaca do 5-1, já ultrapassa logo isso e fica faltando, depois da vitória em cima do Juventude, uma só pra gente fazer os 45 pontos, né? Que é a pontuação mágica pra gente relaxar e passar um Natal tranquilo, Mike. Valeu, Lucão! Mais alguém quer comentar aí dessa tragédia de terça-feira? Ah, quero sim. Fala aí, Jones. Pô, velho, o episódio vai ser um pouquinho longo, viu? Porque acho que tem muita coisa que precisa ser falada nesse jogo. Acho que muitas coisas pesaram pro resultado, coisas que já foram abordadas até no seu canal no YouTube, Mike, mas acho que é importante repetir. Primeiro que eu confesso, senti muita falta do Daniel Paulista. Acho que, e não sei se foi ele que deu as ordens, são coisas que a gente não tem como saber, evidentemente, é difícil, mas eu não sei se era Daniel Paulista que estava dando os toques, ou se ele deu liberdade ao seu auxiliar. Fato é que as alterações no intervalo foram precipitadas, muito precipitadas. Ah, se eu tivesse de fazer uma alteração no intervalo, era apenas a saída de Silva. Silva precisa pegar um pouco o banco, infelizmente. É um ano atípico para todo mundo, para ele ainda mais. Porém, não dá para errar em profusão como ele tem errado, não dá para tomar cartão quando não deve e quando deve criar o corpo. Silva foi o jogador que teve a maior possibilidade de dar uma falta, um encontrão, talvez não pegasse nem cartão, e ele deixou o Cedric passar, e aí depois ocorreram outras falhas, mas a dele, eu acho que era mais fácil de fazer a falta, porque era longe da área, então não tinha o risco do pênalti, não tinha o risco de uma falta mais perigosa, e talvez só trocar por um amarelo, e ele não quis, e aí acabou saindo o gol. É, então acho que ele deveria ter saído, porque logo depois ele pega nas costas, o segundo gol do CSA, e depois tem lances de gol de novo no segundo tempo, que sai da direita para a esquerda, enfim. Ele não fez uma partida boa, ele não vem fazendo partidas boas, ele está intranquilo, não tem condições de jogar, no meu modo de ver desse, tem que pegar um pouquinho de banco, descansar, ver o que é que ele está errando, refletir para voltar a jogar. Está muito claro que nessa forma de jogar, não dá para ficar sacando Vila. O meio campo ficou muito exposto no segundo tempo, É, o Grigio fez uma partida horrível, né? abaixo da crítica mesmo. Acho que é uma coisa que vai somando, né? O lado esquerdo já vem falhando alguns jogos, eu perguntava se havia algum problema naquele lado esquerdo no último episódio, e parece que está claro que há um problema naquele lado esquerdo, e os times estão explorando. Então é preciso corrigir, eu não sei se é um problema de cobertura, se que está atuando ali do lado esquerdo não está fazendo o volante pelo lado esquerdo, não está fazendo as coberturas devidas, se é o Mads que não está fazendo a cobertura devida, mas alguma coisa precisa ser feita, né? Não dá para, como o Lucas disse, contemporizar o tempo todo e achar que aconteceu, é verdade, pode acontecer qualquer um. Mas não pode estar acontecendo sempre, e o resultado da forma que foi pode colocar o time na espiral negativa. O jogo de sábado é muito importante. É, não acho que é para esquecer o que aconteceu diante do CSE. É para tirar muitas lições que precisam ser tiradas daquela partida, e um debate que rolou em alguns grupos e aí na internet. Não acredito que o problema foi os jogadores pensarem em acesso. Sinceramente, eu acho que eles estão pensando nisso já há mais tempo, pensando um pouquinho com a cabeça de jogador que quer ser valorizado, que quer marcar o nome na história do clube. Eles já devem algumas rodadas pelo desempenho que o time vinha tendo de estar pensando nisso. Eu acho que não foi essa a razão, não foi essa mudança de chave que ocasionou aquele resultado. Outra coisa é que eu acho que a grama do Batistão não pode ficar tão baixa. A grama do Batistão muito baixa, molham antes, o jogo fica muito rápido, o Confiança não está habituado e acaba favorecendo os adversários. Dois jogos que nessa situação, Figueirense e CSA, não fomos bem. Tem problema nenhum, todo mundo controla o seu piso de jogo. Deixa a grama seca mais alta um pouquinho. O jogo lento favorece um pouco a Confiança. Nós não temos jogadores rápidos, nós temos jogadores leves. Ítalo não é rápido. Ítalo é habilidoso e leve. O Reis não é muito rápido. O Reis é leve, tem boa condução de bola para tiros curtos. Fez aquele gol contra o Cuiabá, é verdade. Mas ele não é um velocista. Então, para que ficar com essa pressa toda? Não é momento para isso. Até o Batistão também precisa ser repensado. Mike. Valeu, Jones. Pois é, muita coisa precisa ser repensada e precisa tomar ações pra já, né? Porque a gente pega agora dois jogos bem difíceis, Juventude e Guarani. Guarani vem fazendo um segundo turno muito bom. O Juventude tá ali, já esteve no G4, não sei qual a posição atual, mas se não tá no G4, tá beirando. E aí é... colocado, mas vem de 3 empates, Mike. Então... um olha pro outro aí com a chance de se reabilitar. Só uma coisa que eu queria botar na roda aqui pra gente discutir antes de falar do Juventude especificamente é sobre é sobre a ausência de Rafael, e eu nem falo da questão dele embaixo das traves, né? Ainda que realmente ele tenha dá mais segurança que Jean, mas principalmente na questão da saída de bola, né? O fato dele ser mais participativo, eu creio que faz com que o time consiga se posicionar mais à frente, pressionar melhor o jogador, subir as linhas e não dar tanto espaço para ele tomar as bolas nas costas que a gente tem tomado. Tanto é que desde o jogo contra o Cruzeiro, o Confiança não vem atuando bem. Nós não atuamos bem contra o Figueirense, nós não atuamos bem contra o Vitória, em que pese o triunfo, e não atuamos bem, obviamente, contra o CSA. O que, é que vocês acham disso, mas... ou é, outros problemas? Perfeita a sua observação, Mike. Você vê que os jogadores do Confiança, numa situação de jogo, eles evitam ou nunca dão a bola para o Jean. Eles botam a bola na lateral, para lado, mas não dão. Se fosse o Rafael Santos, eles recuariam para Rafael, por causa da segurança de Rafael, da inteligência de Rafael, de sair, de fazer um lançamento, aquele chute rasante que ele tem, com muita precisão. Então, o Confiança perdeu muito com a saída de Rafael Santos, tanto na segurança e embaixo das traves, como também nessa questão de você, quando tiver apertado, o zagueiro recuar e Rafael achar alguém lá na frente e sair, e o Confiança sair jogando. Então, eu percebi várias vezes, tanto o Nirley como o Grigo ou os outros zagueiros que jogaram nos jogos anteriores, eles se veem pressionados, mas eles não dão a bola para o Jean. Eles jogam a bola para a lateral, e isso o Confiança realmente perdeu muito. Rapaz, é verdade isso que você disse pro Mike. E tem mais um dado assustador. Acho que Jean fez 4 ou 5 partidas na Série B, já são 27. Estamos a 12 do fim do campeonato. E dos 33 gols que o Confiança tomou na competição, 10 foram com Jean. Impressionante a média de gols com ele, né? É o famoso chama gol, né? E nem o gol de Nirley resolveu dessa vez, né? Teve gol de Nirley, o Grigio me deixou doido, Silva dormiu, gol do CSA de novo. Alô, DG! Ô, Mike, eu queria falar também sobre esse jogo e concordar, óbvio, com o que Lucas e Jones falaram. E eu queria apontar o seguinte: é necessário, muito mais do que necessário, que Daniel Paulista tenha em mente que a entrada de Vertinho não é porque a torcida está pedindo há muito tempo, é porque Silva caiu tecnicamente. Desde o início do segundo turno, Silva não é mais aquele cara. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Talvez seja a parte do falecimento do pai quando ele estava jogando ainda a Copa do Nordeste. Talvez seja o cansaço psicológico dos jogos que ele já vem entrando. Não sei. Não faço a mínima ideia. Também não sou psicólogo para poder chegar e apontar uma situação dessas. Mas eu acho que é necessário. Por quê? Thiago Enes ficou no banco para Caixar. E Thiago Enes voltou e tá comendo a bola, bicho. É uma coisa que eu tô achando o máximo. Porque, porra, a gente reclamava tanto de Thiago Enes, dele não ser tão ofensivo, dele ficar muito acuado lá na defesa e tudo mais. E o cara tá saindo pro jogo. Tá, os cruzamentos dele são horríveis. Beleza, é um ponto a se melhorar. Mas ele tá dando a cara. Então acho que é necessário agora, reta final de campeonato, a gente precisando de 6 pontos aí para chegar nos 45. Lógico, não é para ficar com aquela coisa de precisamos disso rápido, não sei o quê. Não, tira o cara no jogo agora contra o Juventude, entra com o Vertinho. O Vertinho com certeza vai dar aquela segurança que o time tá precisando ali na lateral direita. E pronto. Ah, no próximo jogo, beleza. O Silva treinou bem durante a semana, tal, não sei o quê. Bota ele no jogo. Caso ele comece a fazer as mesmas coisas que ele anda fazendo, tira ele no segundo tempo. Não tem problema. Faz isso. Só fazer essa rotação vai melhorar bastante o time e vai dar mais segurança. Porque o que faltou nesse jogo contra o CSA foi a segurança. Tanto do goleiro. Léo Grigio não tava. Parecia que tava em Nárnia. Parecia que tinha ido pra lua e esqueceram de puxar ele de volta. E, sei lá, tudo ficou desorganizado. Felipe, e futebol é momento. Everton, apesar da brincadeira que a torcida do Confiança tira e tudo, Everton não é útil ao Confiança desde 2014, nem à toa não. São 6 anos, quase 200 jogos, tem que respeitar. E Everton vinha bem. E futebol tem aquelas máximas, né? Futebol é momento. Então você vê que o cara tá bem, ele tava bem, fora da posição dele, que ele não é lateral esquerdo, mas ele vinha bem, dando giro, fazendo as tabelas com Castilho e com Ítalo, que caem por ali. E aí vem Daniel, né? Que Daniel também, às vezes, é incontestável, né? Como se virou uma sumidade na torcida proletária. É um incontestável. A gente também tem que acabar também um pouco com esses dogmas. E Daniel erra também, pô. Daniel erra também. E acho que a gente tem que priorizar o momento. É o momento de Silva é muito ruim. Já há alguns jogos, acho que esse segundo turno, essa volta de turno todo, tá todo mundo com aquela imagem de Silva, quando ele era o Djalma Silva, né? Lembrando de Djalma Santos. Ele foi pra cima, deu aquele chute e Mancini fez o gol. Mas aquele Silva já não aparece já em campo há muito tempo. Então, vai pro banquinho e bota o Vertinho ali na esquerda pra gente voltar a ter um lado esquerdo mais seguro, com mais projeção de jogo também, com aquelas triangulações, Vertinho, Ítalo e Castilho. Então, futebol é momento e deve se respeitar o momento. E também eu gostei da observação que Jones fez. Vila também é outro guerreiro daqui do futebol local. Muitas vezes também a torcida pega no pé, que o torcedor gosta muito de jogador grife, né? Mas quando tirou Silva do meio de campo, nosso meio de campo ficou todo aberto, todo exposto e demais. Porque Silva, Rafael Vila é quem dá o preenchimento, né? Ele é quem volta, que preenche, que dá combate. Às vezes erra um passe ou outro, erra uma finalização, mas é o cara que está sempre ali. Tanto na nossa área como pisa na área adversária também. Jogador importantíssimo, Mike. O Mike, para comentar uma coisa que o Felipe. Uma coisa que o Felipe disse, que eu lembrei de algo. Ele parecia Chiquinha tentando defender seu Madruga, que ele disse, elogiando Thiago Enes, ele disse: ele cruza horrível? Cruza, mas e daí? Mas tem que ajudar o cara, pô, o cara tá tentando. Mas eu retomei isso, eu vou dizer por quê. Na minha opinião, veja como, pra mim, houve uma desconexão. A única pessoa na defesa do Confiança que teve uma atuação regular foi Thiago Enes, e foi justamente quem saiu durante o jogo. Também não fez sentido a saída de Thiago Enes. Olha, Silva foi mal, Grigio foi mal, Nirley foi mal, Jean chama gol. E quem saiu foi Enes. Não faz muito sentido, né? Mas bola pra frente. Segue o baile. Pois é, cara. Vila realmente não pode sair desse jogo, desse time. Fazer aquele meme, né? Fila pra pedir perdão à Vila. Vila, acho que talvez Jones e Lucão lembrem, que são mais velhos. Ele tá pra esse Confiança como NASA tava pra aquele Vasco de 97. Ninguém dava nada por ele, mas se ele saísse, o meio desmontava. Mas é isso. Acho que já pegamos muito as análises desse jogo. Só pra falar uma última coisa, que às vezes nunca é a última. Daniel, realmente, eu não sei qual dos Daniels, ou se os dois Daniels ou Daniels erraram muito nas substituições, né? Acho que não era necessário já botar o time tão pra frente no segundo tempo. Dava pra resolver no papo, como tantas vezes Daniel resolveu. E aí ele bota o time muito pra frente, o CSA faz um gol muito rápido e pronto, o jogo que o CSA queria. Fica lá todo atrás esperando. E com a linha ofensiva do CSA muito boa, acabou sendo um jogo, lá acabamos virando presa fácil para os caras, além de todo o azar que a gente deu com aquelas bolas na trave. E se em determinado momento ali vai para o 3-2, tinha outro jogo. Fala, Lucão. Não, eu ia falar que o CSA, o azulão de Maceió, estava muito ligado, pô. Impiedoso. Quando virou o intervalo 2-1, pô. E aí veio aquelas substituições, deu aquela esperança no torcedor proletário, pô. Mal começa o jogo, os caras fazem 3-1, pô. Foi muito impiedoso o CSA, velho. Requintes de crueldade. Parecia Alemanha, bicho. Parecia Alemanha. Mas vamos lá falar desse Juventude, Confiança versus Juventude, sábado. Dia 12 de janeiro, 12/12, às 12 horas, não, mentira, 19 horas, no Batistão. Já era bom mesmo se fosse 12 horas, ia matar a gauchada no calor, mas vai ser 19 horas aqui no Batistão. Vamos lá, vamos fazer a transição, né? Acho que vou começar com o Jones, que já esteve dentro de campo, talvez possa relatar melhor. Jones, vindo essa goleada, atrapalha porque a galera vem com a orelha murcha ou é o ânimo para mostrar à torcida, a si próprios, à diretoria, à imprensa, a quem quer que seja, que aquilo ali foi só um acidente de percurso? O que você acha que pesa mais no psicológico dos jogadores na hora de enfrentar um time, enfrentar um jogo, depois de tomar uma peia como a gente tomou na última terça? Ah, pesa sim. Eu tive a oportunidade de tomar goleada pelo Confiança, e na mesma competição que nós tomamos a goleada, nós fomos campeões em cima do ex-rival. Não foi do ex-rival, a gente pegou do Itabaiana, lá em Itabaiana. É muito, muito duro lá jogar lá, sempre foi. O Itabaiana na época tinha Matheus, jogava muita bola, né? Tinha Nen, que jogou no Confiança também, um meia, tinha Raulinho, era um time muito bom. E aí nós perdemos, o Itabaiana tinha sido campeão estadual naquele ano, foi na Copa Governador. E depois a gente conseguiu ir para a final e nós vencemos o Sergipe. Não é coisa simples, né? É uma questão muito mais mental do que esportiva, digamos assim. Porque os jogadores estão treinados, o time tem uma forma de jogar muito bem definida, mas colocar os nervos no lugar não é coisa pequena. Acho que a melhor estratégia para esse momento é não querer atropelar as coisas, é ter paciência, não é ser moroso no jogo. Acho que esse jogo não é para começar em alta rotação como nós começamos contra o CSA, é um jogo para a gente começar a meia chama, nem muito em cima, nem muito embaixo, para a gente ir ganhando confiança aos poucos, ganhando terreno aos poucos, passos curtos, mais seguros, para aí ver se encontra um gol e aí voltar a confiança e evitar os mesmos erros de sempre, né? De sempre não, os erros da última partida principalmente, os erros de outros jogos recentes. Mas eu acho que é isso, a receita é vencer o problema interno, o problema está na cabeça dos jogadores nesse momento, né? Para o atleta, nada melhor do que ter um jogo logo em seguida. Então, ainda bem que a gente não vai ficar 10 dias, como ficamos algumas vezes nessa Série B, sem jogar, porque aí seriam 10 dias com essa derrota na cabeça. Agora você tem a oportunidade. Acima de tudo, Mike, eu acho que Confiança tem que ter em mente o seguinte: nesse momento, esse é um momento muito estratégico. Confiança não pode perder esse jogo com Juventude. Eu acho que essa é a mentalidade. A mentalidade, olha, vamos buscar a vitória de maneira segura, mas se não der, vamos empatar. Porque se perde, pode virar uma crise. Se perde, pode virar uma crise. Isso não seria bom. Então, vamos com paciência, com passos curtos, mas seguros, que as coisas ainda não estão encerradas, né? O livro ainda não foi fechado, Mike. Valeu, Jones. Mas só uma coisa na sua resposta. Será que esse Confiança sabe jogar de outra forma? Porque me preocupa muito com a forma que ele tentou, vamos dizer, diminuir a rotação contra o Figueirense nos deixou muito exposto. E se a gente fica tão exposto como ficamos contra o Figueirense, eu nem vou botar em contra o jogo contra o CSA, porque aquilo ali foi uma sucessão incrível de erros, a gente pode se prejudicar, já que é um time com um poder de fogo bem maior que o Figueira. Acredito que o Figueirense, o grande problema foi mais do, acho que o último terço do jogo, que a gente deveria ter ficado mais com a bola no pé. Nós não ficamos, daí foi um problema. Mas a estratégia contra o Figueirense, de certa maneira, ela foi eficaz. Qual foi o grande problema naquele jogo? Foi a falha nas finalizações. O Confiança teve chance de matar aquela partida. Ítalo perdeu gol dentro da pequena área, teve outras ocasiões com boa chance de finalização que não foram convertidas, uma com Vila, por exemplo, que o goleiro estava até fora do gol. Então esse tipo de erro não pode acontecer. Se tiver duas ou três chances, se fizermos as duas ou três chances, se tivesse acontecido isso naquele dia contra o Figueirense, teria sido uma estratégia eficaz. Acho que o time contra o Figueirense jogou parecido com o que jogou contra o Oeste, que era uma situação semelhante, um time que estava baixo na zona de rebaixamento e a gente não jogou com gás total. Eu entendo sua pergunta, se o Confiança realmente sabe ou não sabe jogar de outra maneira. Acredito que se ele ainda não está perfeito nessa forma de jogar, está num bom caminho. Acho que é possível ainda evoluir nesse sentido. Acho que dá para fazer. O que não dá é para jogar aberto demais contra o Juventude. Porque aí você começa aberto demais, toma um gol, tem tudo para ser uma nova goleada. Mike. Valeu, Jones. É, uma nova goleada seria uma tragédia, enfim, absurda. Mas vamos lá. Felipe Moura, o Juventude vem para Aracaju sem seu principal jogador, Renato Cajá. O que, que isso pode representar de vantagem para a gente? É, como a gente explora esse desfalque é importante para os caras? É, Renato Cajá é o cara da criação, né, do Juventude, né? O cara que consegue ali fazer aquela transição defesa meio-campo ou defesa-ataque ali no meio-campo. E ele não jogando esse jogo contra o Confiança, eu creio que o Juventude ele vai jogar mais no contra-ataque, né? Vai, lógico, eles querem o ponto fora de casa para continuar ali na luta pelo G4. E, cara, vai ser um jogo, eu creio que seja um jogo muito bom pra gente. A gente tem que aproveitar essa falta do Renato Cajá, tem que buscar ali um lado que seja o mais fraco do Juventude e tentar ali subir com os nossos contra-ataques. A gente tem time para isso, a gente tem jogadores que são bons nessa transição defesa-ataque agora, né? A gente tem Guilherme Castilho aí, a gente tem até o próprio Serginho que pode ajudar nisso no segundo tempo, né? E a gente precisa, é o que o Jones falou, a gente precisa ter a cabeça no lugar, sem correria no início do primeiro tempo, tem que saber jogar, esperar uma falha do Juventude, e não é ficar esperando até os 45 do segundo tempo para o Juventude falhou, a gente fez lá o gol. Não, esperar uma falha, mas ir acuando o Juventude, porque aí a gente vai ter muito mais chances caso ganhe um escanteio com Castilho, caso ganhe uma falta, porque Castilho pode bater, porque Reis pode bater, dependendo da posição da falta. Então a gente precisa acuar, mas não precisa esperar tanto. E também não precisa ser muito rápido. Tem que jogar no nosso tempo. Aproveitar o mando de campo, tá? Não temos torcida, ok. Mas o mando de campo é nosso. A gente tá jogando nos nossos domínios. Então, quanto mais a gente pressionar, mais o time adversário vai se sentir acuado. E é onde a gente consegue achar as falhas. Valeu, Felipe. Pois é, tô vendo aqui alguns tweets da torcida do Juventude, os caras estão vindo aqui meio com crista baixa, né? Estamos também com a mesma crista baixa, mas por conta de muitas saídas, né? Eu tô falando aqui de Renato Cajá, mas antes disso, eles perderam para sempre, vou dizer assim, Breno e Dalberto, que eram os principais jogadores da frente, e esses já não estão mais aqui, talvez essa queda de rendimento nos jogos se explique. É, Lucas Oliva, já fechando. Até o jogo contra o CSA, a gente não tinha perdido para nenhum nordestino, né? Perdeu dessa forma. Por outro lado, não vencemos nenhum time do Sul. Será a hora de quebrar esse tabu, assim como foi quebrado de não perder para nordestino? Espero que sim, Mike. Eu espero. Não sei se o Bambam vai estrear contra a gente. O Juventude contratou ele, foi o artilheiro da Série A2 pelo São Bento. Fez 12 gols em 27 jogos. Juventude é um time de camisa, né? Já campeão da Copa do Brasil em cima do Botafogo em 99. Joga o duríssimo Campeonato Gaúcho. Vai ser um jogo duro, e ainda mais duro porque o Confiança vai entrar com essa nuvem negra na cabeça, né? A torcida proletária tem que confiar em Daniel. Daniel vai voltar para a beira do campo. Você vê como é importante um treinador, né? Por isso que eu tô defendendo aí pra caramba que a maior contratação do Confiança pra temporada 2021 é a permanência de Daniel Paulista. É Daniel Paulista mais 30. Não importa jogador. Você vê que o time ficou todo desmontado. Eu também queria fazer um registro, Mike, nessa goleada. A participação de Serginho, né? Uma menção honrosa, né? Entrou com um gás danado. Entrou com a rotação bem alta. Eu acho que honrou demais a camisa do Confiança. E depois foi o jogador, né? Ele, como experiente que é, que foi dar entrevista, que falou que o CSA soube jogar o jogo. Achei que foi muito digna a participação de Serginho. Como está sendo, né? Ele chegou em cima de muitas dúvidas, porque fez poucos jogos essa temporada 2020, mas é um cara que realmente está sendo preciosa a participação dele, a ajuda dele no elenco proletário. Eu acho que chegou sim, vamos esse sábado, com fé em Deus aí e com muito trabalho de Daniel Paulista e seus comandados, vencer o Juventude, mas eu creio que vai ser, sabe, aquelas primeiras vitórias do Confiança na Série B, que a gente tava parindo as vitórias. Eu acho que vai ser mais uma dessas, porque a gente vai ter que parir essa vitória e tirar esse engasgo aí da goleada, que doeu bastante. Não só no torcedor, mas acho que também o elenco deve ter sentido, que a pancada foi muito grande, Mike. Valeu, Lucão. Eu acho que Bambam não vem, tá? Ele está ainda, não sei se não, provavelmente chegou em Caxias terça-feira, não sei se ele já está apto para jogo, não. Vamos lá, mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse jogo? Podemos ir para a parte final? Mike, eu só queria falar assim, que esse jogo ele vai ser... Aliás, o jogo contra o CSA ele foi o grande divisor de águas, né? Porque a torcida tava naquele começo de oba, oba, oba, vamos subir e tal, não sei o quê, aquela coisa, G4 e tal. Legal, é bom ter isso, né? Poxa, o time tá fazendo uma campanha excelente. A gente, no início do ano, prospectava um time ali brigando para sair da zona de rebaixamento. Hoje a gente tá prospectando um possível G4, né? E eu acho que esse jogo ele vai ser o jogo para Daniel Paulista pensar bem no que vai fazer, quais peças utilizar, porque mesmo com o Juventude vindo fraco, sem Renato Cajá, sem estreia de Bambam, por exemplo, o time tem camisa, né? O Juventude já foi time de Série A, já foi campeão da Copa do Brasil, como o Lucas mesmo disse. Então, esse jogo ele vai precisar de um pouco mais de cabeça. Se a gente quiser vencer esse jogo, a gente vai ter que ter paciência. Se não tiver paciência, vai ser como o jogo contra, por exemplo, o Paraná, no início do campeonato, que o time ficou muito afoito, tomou 2 gols, depois foi buscar. Mas tem que ter paciência, é necessário. Beleza, então vamos lá, despedidas para a gente fechar esse podcast. Jones Ribeiro, suas palavras aí de incentivo para a galera. Vamos seguir acreditando. Série A é logo ali. Isso, Mike, acreditar, né? Vamos acreditar sim. Tô muito confiante no time. É claro que fica uma dúvida, né? Aquela dúvida na cabeça, o que vai acontecer. O jogo amanhã é determinante. O jogo no sábado é determinante para as nossas expectativas. O que importa para sonhos maiores é vencer. Vencer de 1-0 tá ótimo, desde que não seja com gol irregular, como foi lá em Caxias do Sul, não vamos desejar isso, mas vencendo a gente volta para os trilhos, né? Que pena que jogamos fora todo o nosso saldo, a gente já estava com, acho que, 4 gols de saldo e voltamos a ter saldo negativo, mas vamos subir a montanha de novo. Valeu, Jones. Lucas Oliva, suas despedidas, meu camarada. Palavras de incentivos. Eu queria falar o seguinte, que eu acredito a instituição como um corpo único. Então, a semana começou com o presidente Iago França dando uma entrevista na Rádio Jornal, acho que na Rádio Cultura, falando que na recompensa, em acesso e tal. Aí, logo em seguida, veio a goleada. Eu acho que é tudo interligado, porque tudo é uma espiral de sentimentos, de propósitos. Então eu espero que nesse sábado o Confiança retome o caminho das vitórias, pode ser uma vitória simples. Eu estou engasgado com o jogo de Caxias do Sul, que foi um jogo que o Confiança teve extremas dificuldades para chegar em Caxias do Sul, perdeu o voo, ficou com o elenco preso lá em Brasília, teve mais de 10 jogadores com Covid, a gente chegou lá com o Zé Carlos no comando e fez um primeiro tempo fantástico, fantástico, gol maravilhoso de Jefferson. Só que aí, no segundo tempo, a gente sabe o que aconteceu, né? O trio de arbitragem garfou clamorosamente o Confiança. Então, eu tô engasgado, quero vingança e quero que a gente retome essa energia pelo acesso. Que venha do presidente, da diretoria, contagie a comissão, os jogadores e toda a torcida, porque é para frente que se anda. Um abraço, Jones, abraço Felipe Moura Brasil e Mike Gabriel. Valeu, Lucão. Lucas trouxe uma polêmica no final do podcast, eu não vou alimentar ela não, deixa quieto. Felipe Moura, que não é o Brasil, graças a Deus. Felipe Moura, suas despedidas, meu camarada, suas palavras aí para encerrar esse podcast. Bom, primeiro, uma boa noite aí para a Nação Azulina, um bom dia se você estiver ouvindo de dia, uma boa tarde se você tiver acabado de almoçar, comeu bem, se alimente bem, tome água, evite aglomerações, né? É importante porque próximo ano a gente quer estádio cheio, né? Então a gente precisa fazer um pouquinho aqui. E, cara, vamos com tudo, sábado é outro dia e a gente com certeza vai conseguir essa vitória em casa, vai ficar mais tranquilo, vão faltar 3 pontos pro nosso objetivo e, meu irmão, depois que alcançar o objetivo, é como o Dilma sempre disse, a gente faz a meta e depois que, quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Então, a meta tem que ser dobrada, sim. A gente tem que chegar, a gente vai chegar, sim, se Deus quiser, no G4 e gafar a nossa posiçãozinha lá na Série A. Nem que a gente fique de ping-pong, Série A, Série B, Série A, Série B, eu não tô nem aí, eu quero só a Série A, meu amigo. Só disputar ali com Atlético Mineiro, com São Paulo, com Corinthians. Aliás, se o Corinthians estiver na Série A, né? Porque no próximo ano pode ser que a Série B seja bem cabulosa pra gente, né? Mas se a gente estiver na Série A, tá tudo de boa. Então é isso. Um beijão aí pra Aracaju, minha cidade linda, saudades. E vamos juntos, estamos juntos. Valeu, Felipe. Muito obrigado, cara, por sua participação. Da minha parte, desejo a vocês um ótimo resto de semana, né? Que no sábado sejamos felizes, que o time consiga absorver da melhor forma essa pancada que a gente tomou e que se estruture e busque forças para seguir, né? Manter o trabalho, não é por conta dessa derrota que tem que mudar tudo. Então, manter o trabalho vinha sendo bem feito, bem executado. E aí, se manter o trabalho, mantendo a pegada, manter o mesmo desempenho dos jogos anteriores, a possibilidade de uma derrota, de uma vitória, ela é real. Muito obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui. Saudações proletárias e fui! Sou confiança em todo o Brasil.